os comboios eram uma constante na nossa vida do dia a dia, principalmente de quem, como eu, morava naquela rua que fica dos sons imensos, do rodar do comboio, da movimentação dentro da própria estação, não de pessoas, mas de carga, das mercadorias, da frequência com que os comboios passavam, da construção daquilo que nós chamamos o comboio, não é? Em que os vagões eram passados de linha para incorporar um grande comboio que saía ao meio-dia, terivelmente, e outra às 8 da noite. Portanto, ao meio-dia, o comboio estava formado, portanto, na linha central, com uma locomotiva muito grande à frente, normalmente aquelas ainda naquela altura muito negras, que são as primeiras que eu comecei a ter percepção, muito negras, com aquele grande fumarado, enquanto estavam à espera, elas iam resfolegando. Saiu Sim, aquela aquela fumaradazinha, cinza. mesmo em frente da minha janela ficava aquilo que nós chamamos a cocheira, onde as grandes locomotivas se abasteciam de água, para depois virem formar o comboio, onde elas eram armazenadas também, onde estacionavam. Tinha uma torneira gigante, nunca vi uma torneira tão grande, uma torneira Isso são como uma mesmo boca. memórias marcantes, Memórias que não marcantes, esquece. não me esqueço, não, uma torneira enorme que eles conduziam com umas correias ou umas cordas, não sei bem já como era, não me consigo definir bem, nem me lembro até se realmente eu, àquela distância, eu conseguia perceber de que eram feitos aquilo, porque movimentavam a cabeça da torneira para cima da boca da locomotiva onde era colocada a água. E, portanto, essa movimentação dos comboios era uma movimentação de dia e de noite, porque, como tinham que fazer toda aquela transferência das cargas para a formação do comboio, era quase agora como a movimentação dos contentores no cais. Nós agora nos apercebemos, não é? E então, andavam sempre dia e noite, andavam os corneteiros e os empregados das linhas, não sei bem, os ferroviários, não Os chamavam-se ferroviários. ferroviários, que dirigiam as manobras com o maquinista das locomotivas, não é? Porque às vezes as locomotivas tinham que vir também empurrar numa determinada linha, depois iam mais para trás, faziam agulha, entravam por outra, desculpa, para empurrar os vagões de carga. E o que vinha nesses vagões eram as coisas mais diversas. Podiam vir cheias de barris de vinhos, da Ilha da Madeira, por exemplo, dizia Madeira, Todo o tipo Portoar, de todo o mercadorias tipo, se viam cavalos, naqueles vagões. vimes, aqueles grandes vimes que nós vemos na Ilha da Madeira, que são assim, parecem têm uns grandes bicos, não sei se o doutor conhece, portanto, vinham esses vimes, vinham sacos de batatas, olha, as coisas mais Ou variadas. seja, da sua zona Da onde a minha zona, Lília era uma zona estava, privilegiada. Eu conseguia via ver tudo, todo tudo. esse Eu panorama. assambarcava ali tudo. Eu Via via as Alcântara chaminés Mar, das tudo, fábricas. tudo. Olha, doutor, era assim. Era a Avenida de Ceuta, o Cais de Alcântara, porque as coisas não estavam tapadas como estão Como agora, estão? não é? Nem tinham a Nem vegetação que tinha, têm não. agora. O Cais de Alcântara Mar, o Cais de Alcântara Terra, o emaranhado das linhas, a Avenida de Ceuta. O bairro da Cruz, da Rua da Cruz, as Pedreiras do Alvito, à direita, tudo aquilo era Conseguia dar conta tudo, dessa tudo, tudo. movimentação E na toda. minha frente mesmo, uma quinta enorme que ficava entre a Rua Maria Pia e a estação, não é? Que era a Quinta do Zé Dias, que hoje, curiosamente, chamam a Quinta do Loureiro. Claro que a minha ruinha onde eu morava chamava-se a Estrada do Loureiro e Estrada do chama-se Loureiro, Estrada do Loureiro. E que ainda era. existe. Ainda existe, fica ali por cima daquele muro. E a casa onde habitou ainda existe? Já Sim, passou lá? passei lá, está lá com outras pessoas, claro. E era uma rua tão quente, que era conhecida pelo sertão. A nossa rua era o sertão. E lembro-me que a minha avó até tinha umas cortinas que se punham, colocavam para fora das janelas, por cima dos arames da roupa, Tapar a para luz. fazer uma espécie de um toldo. Porque o sol era de tal maneira intenso que entrava dentro das Que era uma casas, fazia zona muito alta, calor, não é? Em zona alta. relação ao resto É. da Alcântara. E então, nós, para continuar a contar-lhe estas cenas dos comboios, que para mim eram realmente fantásticas, eu lembro-me que nós crianças nos entretínhamos muito com aquelas passagens dos comboios, víamos muito, observávamos tudo de tal maneira que passávamos ali horas encostados naquele muro a ver toda aquela movimentação. E ainda tínhamos uma coisa muito engraçada, é que de vez em quando apareciam umas locomotivas em miniatura, pareciam brinquedos. Que designou, deu-lhe um nome dessa. As ratinhas, que eram as ratinhas, exatamente. Nós chamávamos as ratinhas porque elas eram escuras, pequeninas, iguais às outras grandes negras, não é? Mas eram pequeninas, com dois feitios, portanto havia uma com uma chaminé muito alta. Era uma designação popular. Popular, nós chamávamos as ratinhas, não é? E então elas, quando andavam também a fazer as suas manobras nas linhas, corriam, pareciam brinquedos, pareciam que estavam a brincar. Então nós, quando víamos aparecer as ratinhas ali naquele terminal, oh, nem imagino, era uma alegria. Oh, Lília, dessas imagens dos comboios, a Lília falou também que tem uma memória marcante, que é ver esses comboios cheios de soldados. Sim, sim, sim, sim, sim. A partir para a Guerra Colonial. Para a Guerra Colonial. O que é que me tem a contar desse período? Silvia, essa altura toca-me pessoalmente. Exato. Eu comecei a ver passar os comboios, não é, cheios de militares, ou a aparecerem, porque eles permaneciam ali. Nós acordávamos muitas vezes com uma estranha algazarra que não era normal, e quando chegávamos à janela de minha casa, nós víamos estacionado, portanto, em toda aquela linha, ao longo de toda aquela linha, um comboio enorme, repleto de soldados. Que eu, muito criança, ainda naquela altura, portanto, eu lembro-me que comecei a ver, já para não ir muito atrás, mas a partir de 1960. Eu já teria mais percepção também das coisas, mas lembro-me que ficava muito incomodada com aquilo. Não percebia bem o que era. Porque aí já era a parte triste. Está a parte triste. É? E eu lembro-me de ter perguntado à minha avó, mas o que é isto? Onde é que vão estes rapazes e tal? E ela explicou-me. Peço-te a vê-la, dizer, olha filho, isto é uma guerra que há em África e estes rapazes vão para a guerra, de maneira que eles agora vão para baixo, vão para o cais lá dos barcos, vão apanhar o barco e vão para a África, portanto vão para a guerra, olha, estão aqui à espera até que o comboio siga. E aquilo mexeu muito comigo, principalmente porque havia também, depois, passado algumas horas do comboio sair dali do terminal, ouvia-se um som muito grande, um choro, parecia um choro coletivo, que vinha da zona do cais de Alcântara, do cais de marítimo, cais de marítimo, e ouvíamos o barco apitar, e aquele som subia mais, né? E aquilo ainda mais confusão me fazia, e a minha avó também me explicou, depois nós, sabes, isto é as pessoas que estão a despedir, as famílias, são os pais, as mães, as namoradas, estão a dizer adeus, e então o barco vai partir, as pessoas não sabem se vão voltar a encontrar-se, e portanto é este choro, esta dor que Deus vê partir. Aquilo mexeu tanto comigo que eu, cada vez que via aparecer no terminal os comboios com os militares, ficava triste para o dia todo. Mas é que ficava com uma tristeza que nem imagina, parecia que me tiravam alguma coisa. Claro, tudo aquilo foi girando, algumas coisas foram desaparecendo, as locomotivas pretas desapareceram, começaram a aparecer as grandes locomotivas de diesel, já não havia assim tanta sujidade, porque as locomotivas faziam muita sujeira com a roupa, ai, sim, a roupa, quando o vento estava virado para o lado das casas e a locomotiva passava, toda aquela fuligem que saía da chaminé, da locomotiva, e também das próprias fábricas, exato. Portanto, Alcântara era uma nuvem de... Alcântara era uma nuvem de poluição, podemos chamar agora, naquela altura nós desconhecíamos essa palavra, não tínhamos consciência, mas não sei se vamos acabar primeiro dos comboios. Assim, pronto, olha, então é assim, eu já agora para falarmos no resto dos comboios, até que chegou uma altura em que cada vez passava mais comboios no cais ferroviário, cada vez mais a miúdo, cada vez que a guerra se tornava cada vez mais intensa, exatamente, estava a evoluir, mas proporções muito grandes, e portanto eram cada vez mais assíduos os comboios que passavam com militares, e cada vez mais assíduos as despedidas nos cais, tanto no cais dali da Rocha, que não era audível na zona onde nós vivíamos, mas o de Alcântara era perfeitamente audível, e fazia-nos muita confusão. E lembro-me que as mulheres vinham para a rua na nossa rua com lenços brancos e eles, soldados, correspondiam, assinavam, adeus, adeus. Lembrei-os até diziam que Deus os traga a todos de volta, tudo bem, com saúde, vão em pão, vão com todo. Era uma coisa horrível. Tarde.